arrival. Boa noite, Air Portugal 019. Squawk ident, cleared, bom for arrival, descent 040. Crash time 4,000 feet. Altimate side 1012. I don't think this stands 4,000 feet, guy turn 012, FPL 019. Controle Salvador, total 9908. 9908, boa noite. Contato radar, Sobol 340 na saída da El. Total 9908, 340 na da El. Zero torre no noite, três mal meia, boa noite. Cinco, três, quatro, quatro, dois mil pés, 1012, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Para 2012, livre X-Ray, aparelho estabilizado, cadê? 3600, boa noite, vai, Justin Salão 2012, o vento a centena com 10, tem pouso autorizado na 10. Salvador, já processaram 9971? Sideral, tô confirmando aí com o CGNA sua rota aí devido a esses notantes. Ok. O nosso original é pela FDEV, Vitória, W50. Ciente, aqui deu uma divergência aqui nesse horário, como o senhor não homologava R9, que não tem rota no caso específica. Se o senhor tem que ir pela 50 ou pela 58, estou aguardando o CGNA informar. É, mas a gente é homologado R9, sim. Confirme? É positivo, nós somos homologados R9. É, se o senhor é homologado R9, então o senhor tem que voar a rota do Notam. Zulu 14, Gruf, Zulu 16, Belo Horizonte, após Trive. Não problema nenhum. Eu vou entrar em contato aqui com o CGNA e confirmar então o que o senhor vai fazer. Mano, senhor homologado R9 5. Estão ativos. Sim. Então. 9908, chame centro em 1251, no termo 3325. 2325, total 9908. Ou no 3325, secundária. 3325, total. Solou os 12 na minha escuta Alfa Kilo, parte 3, vai parquear portão 9 no pátio principal. Em Alfa Kilo, pátio 3, na principal no 9, tá 3600. Segundo o CGNA, se o senhor homologado R95, o senhor tem que fazer a CHG para se enquadrar no Notam Zulu 1487. Tá, então desconsidera, como se a gente não fosse homologado, o que está aprovado? Abençoa o localizador. Chame torre então, 12, correção, 118, meia dúzia. Tenha uma boa noite, bom pouso. Obrigado, senhor, boa noite. Portugal 019 at 2000 feet, QNH 1012, clear the last X-ray. Send 2000 feet, QNH 1012, clear the last X-ray in Portugal 019. Bom, senão nós vamos atrasar o voo violentamente aqui até fazer essa mudança toda. O senhor já tem a nossa aprovação pela AW50? Estou aguardando essa confirmação do senhor. Para voar conforme o OTAN, a aeronave e o piloto tem que ser homologado R9 5. Se um dos dois não for, o senhor vai pela 50. Ah, os dois são a tripulação e a aeronave? Somos, mas considera que não somos, para a gente sair pela 50 mesmo. Gente, um minuto. Considerar chamando 1234. Alfa 5344 no solo zona 8, libera direita, alfa aprovado via quilo, ingresso a faixa 3, chama para ingresso no pátio principal 5344. Alfa quilo, pátio 3, chamará para ingresso no pátio principal 35344. Tau 019, complete LS X-ray route and contact Salvador Tau, frequency 18.6, Portugal 019. Boa noite, decimal 6, Portugal 019, boa noite. O senhor vai voar para então Guarulhos 360, o CGN já mandou o senhor voar conforme o NOTAM. O senhor vai prosseguir na UP Zulu 14 até a posição Gruff, após UP Zulu no 6, Zulu no 6 com fins Sierra Foxtrot Tango, após Confins, DCT, posição Trivi. Tango Romeo Índia Vitor Índia, após via Upper Whisky 58 até Poços de Caldas. 360, vamos então pela 14 até Grupo, pela 16 até BH, depois direto Trivi, depois pela 58. Afirma, até Poços de Caldas, senhor vai decolar da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição... Autorizado ingresso no pátio 3, chame pronto para ingresso no pátio principal 5344. Correto. Puxa, Sideral 9971, no coordenação Clipe de Solo, após o trip passar a cauda, tem livre push para estacionamento, senhor, chame táxi. O da trip é autorizado ingresso na porte principal até remoto do mesmo, mantendo correção. Reporte, me perdoe, trip 5344, tenta o sinalizador na remota 5344. Portugal 019 on the ground at 22, vacate runway to next intersection to your right, then taxi approved via Alpha, hold short taxiway Kilo, sir, on frequency 121.9, okay. Portugal 019. Okay, vacating now via the right, Alpha, hold short before Kilo and 121.9, FTL 019. O Sideral na escuta? É só uma correção, na sua rota é, não é Confins, é B Bravo Hotel Zulu, acho que é Belo Horizonte o VOR. Boa noite, FTL 019 on Alpha. 019, maintain position on Alpha and stand by, sir. Hold 34 Kilo FTL 019. Pronto, táxi sideral 9971. 3 a bordo, 3h30, alterna Galeão. 3 a bordo, 3h30, Galeão copiado, autorizado, pátio 3, Juliette Alfa, sideral 9971, ajuste no 012. Ponto de espera, torre 18612, 9971. 1. Call 019, clear to enter Kilo to apron 3, calmly ready to enter the main apron, airport to call 019. Kilo FTI killed in via apron 3, calmly before entering FTL 019. Salvador approach, go 1020, alpha information. Go 1020, Skunk identification, send flight level. Correction, descent 2,000 feet, altimeter 1012, report on localized cost, minor arrival, go 1020. Roger, 2,000 feet, 1012, I call establish on localized, go 1020. Boa noite, 3226, informação alfa. 3226, aciona identificação, chegada MAG, desça até o nível 050. 050, chegada MAG, 9971. Tá pronto. Gente, sideral 9971, autorizado a linha de decolar de estando zero, vento 090 graus, 099. A linha decola. Portugal 019 are cleared to enter main apron to gate 11, sir. Gate 11. Yeah, to gate 11, main apron, air Portugal 019. Federal 9971, decolou 3-1, chama agora o controle center 19-8, senhor, bom voo. Obrigado. Controle Federal 9971, perfil da El, bom dia. Sideral 9971, perfil da EL. Boa noite, Sideral 9971, no contato radar na decolagem, suba para nível 360, está presente, voe na proa da EL. Proa de quê? Da EL. Da EL.